da madruga de joelho no chão. Diz que essa hora diminui a fila de oração. Tirar um tempo e pedir por meus irmãos que se encontra trancafiado numa casa de detenção. Ai, Senhor, livre o pensamento do detento, que ao passar do tempo nem vê a hora de sair. Coloca um fim em tudo que aprisiona a mente, impede de sorrir. Por favor, quebra as algemas, distancie o fim. Ai, Senhor, mais uma vez estou aqui. E só de estar de pé, ajoelho pra te pedir. Por quem até conheço, ou mesmo quem eu nunca vi. Dos mano que descartou a esperança de sorrir. Das mina que na tranca pensei uma vida construir. Uns de regime fechado, outros na condicional. Talvez quem sabe tem saideira no Natal. Desde o menor de inocente virou infrator. Desde o que foi pra cela sem saber o que é amor. E dá de cara com os espinhos da flor. Viu na real como funciona. E se pergunta do que adiantou. Dos delitos mais intensos até os de pequeno porte. Senhor, sei que tu sabes um por um, então não olhe. Pra gravidade do passado, muitos queriam só voltar atrás, então não olhe. Pros erros, porque todos nós somos sujeitos a isso. Um coração inocente ou culpado é vitalício. Dá vontade de ter mais correr, nem todos querem a Cristo. Vi de perto uma pá que só se entregou pro vício. Não sei o que se passa na vida de cada um, mas te peço, vai de encontro no mais profundo da alma. Com tua misericórdia, perdoa as feridas, sara. Que a mente seja livre mesmo preso numa sala. Que tua obra seja feita e que a mudança seja clara. E que nenhum pereça no meio dessa fauna. Ai, Senhor, livre o pensamento do detento, que ao passar do tempo nem vê a hora de sair. Coloca um fim em tudo que aprisiona a mente, impede de sorrir. Por favor, quebra as algemas, distancie o fim. Ai, Senhor, abalou de monte a estrutura da família. A ausência do pai que sustentava suas filhas. No desespero foi de encontro à vida bandida. Fazer aquela fita era a última, quem garantia que ele voltaria? Como falar do garoto que andava certinho? Mas chega as amizades e diz, guarda isso pra mim. Quanto menos se espera, chega o problema, fi. Os homens perguntando, é fulano que mora aqui. E a moça que foi visitar o rapaz, não era pra passar disso, só que o louco quis demais. Infelizmente os passarinhos que voava livre, acabando na mesma história de um final triste. Mas eu te peço, pai, leve esperança, que todos vejam que somente em ti há mudança. Ai, Senhor, livre o pensamento do detento, que ao passar do tempo nem vê a hora de sair. Coloca um fim em tudo que aprisiona a mente, impede de sorrir. Por favor, quebra as algemas, distancie o fim. Ai, Senhor,